é o Brasil detona funk, porra. Vem devagar, eu não vou te machucar. Hoje não escapa. Teu popô. Menina sem graça. Deslizou. Hoje não escapa. Teu popô. Devagar, eu não vou te machucar. Sei que tu é bipolar, não sei se vai aceitar. Mas o dia já passou e você não me notou. Querida, você se ferrou. Que hoje não escapa. Teu popô. Menina sem graça. Deslizou. Hoje não escapa. Teu popô. Vem devagar, eu não vou te machucar. Eu não vou te machucar. Sei que tu é bipolar, não sei se vai aceitar. Mas o dia já passou e você não me notou. Querida, você se ferrou. Que hoje não escapa. Teu popô. Menina sem graça. Deslizou. Hoje não escapa. Teu popô. Vem devagar, eu não vou te machucar. Esse é o Brasil detona funk, porra. Ela fode, ela bebe, ela foge com. Tchutchu.